2795, desça para 4, meu pé, se possível, high speed para o sequenciamento. Afirmativo, high speed, azul 2795, para 4. Aeronave 441, boa noite. Após o pouso da aeronave da Rio na final, a linha mantém pistona zero. Sente após o pouso da aeronave na final, dono zero, alinhar e manter a 9441. Beta 6001 tax approved via main apron and taxiway India. On hold point runway 10, maintain position call tower 118.95, the QNH 1018. Copy main apron, taxiway India, maintain holding point runway 10. Then, tower 718, I'm unit 1015, Delia 6001. 6001 grounded. Go ahead. Could you confirm your POB, please? Two people. Roger, 02, have a nice trip, sir. Thank you. Azul 951, autorizada a chegada da MAG, desça para nível de voo 050, QNH 1098. Azul 2795, desça para 2000 pés, atualizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Sim, Matheus, para 2000, reportará estabilizado no localizador. Azul 2795. Então 9441, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 140 graus, 8 nós. Decolagem no zero, 9441. Rio 9810, boa noite. Prossiga táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, remota 707. Alfa Kilo, pátio 3, remota 07, 9810. 6001, turn left to now, Nestor, taxiway India until the hold point. Copy, now turn left, India to the holding point, and then please switch off to the tower. Thank you. Muito obrigado. Controle, eu tô 9441, boa noite. 9441, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380, autorizado direto Leda. Ok, 380, voando Leda, 9441. Negativo, pista seca. Zero, zero, one, mantém posição now. We maintain position, nível 6001. Oceané 6303, pouso autorizado, pistão 90, vento 140 graus, 89. Zero, pouso, 0049, Oceané 6303, Oceané 6303. Capazes vivo e pelo, azul 2795. Corrija, azul 951 após desvio, voe direto no rumo de ITAP. Qual será a sua cura ideal, azul 951? Não, é os desvios. O desvio está mantendo, vai manter até quantas milhas? Four, two, three, five. South Island, descend and maintain 4,000 feet. Insert altimeter 1018. Descend via box arrive. Expect to land taxiway runway 10. Valeu. Azul 951, desse mantém a 3.000. Desconsidera as restrições na posição exata. Qual o controle de 9441? A 9441, prossiga. Pode coordenar a proa de Dargel? Espera, via Fox, aluno 21, décima 1. Alfa, Off runway 12, VDA 601. Tal 9441 autorizado, direto rumo de Dajel. Dajel na prova, muito obrigado, 9441. Passando 9441, passando 200. Não copiei, primeiro controle, prossiga. 9441, passando 200, escudeiro. Confere, chame esse que pegou na frequência 1251, alterna 33, decimal 25. 251, obrigado. 2975, 120.8. 120.8, muito obrigado, bom dia. Confirma, prossegue para a remota, 1-3, se encontra na posição 3 do Pai de 3. Azul 2795, complete LS, M torre 118.95. Ok, 1895. Boa. Salvador, boa noite, eu Siberia 6001. Azul 2795, continua a aproximação, pode ter marcador externo com o trem baixo travado. Você pode instalar o marcador externo baixado travado. Azul 2795. T4-0 via dial departure, watchable transition. Copy, we are proceeding direct to dial Lida to join the upper Sulu 10. After Lida, right direct to Motiva position. After Lida, Motiva position, Iberia 6001. It's Charlie Hotel, maintain flight level 100, radar service terminated, contact now, Ilhéus approach on frequency 120.1. Passou externo, baixado e travado. Azul 2795. Azul 2795, livre pouso, pistolo 0, vento 130 graus, com 89. Livre pouso, vento 30 com 89. Azul 2795. estabilizado na LF azul 95-1, complete LF, torre 118 decimal 95, tem um bom pouco. Criação, uma boa noite. Azul 4235, correction, azul 4235, descent to 2000, clear fine approach, and the reward for restriction at the pelo position. Ok, we clear for the approach, we regard the restriction over the field 4235, good point pilot in the LS, that's right. Affirmative. Boa noite, Oceané 6224. Vou indo rumo de Duna. Esse mantém a altitude de 4000. Ajustado no 098, abaixo do procedimento LS X-Ray. Acione o modo aí, gente. Alfa, aquilo faz 3 quando lá tem sinalizador. Alfa, 133, desmalte o 5. Brasilia Center, confirmo 1251, if unable, 13325, Siberia 6001. Receive Center, 151, alternate frequency, 133, desmalte o 5, nice trip. Copy, receive Center, run that trip. Boa noite. Controle, 1624, atividade de a seu critério, reposte quando tiver condições de voar direto para o turno. Será rebaixado. Azul 9511 no solo 30 direita, Fox solo 121 decimal 1. Salvador, boa noite, azul 9511, beleza? 9511, tá que você via alfa, quilo, parte 3, quando lá tem sinalizador. Tá que Alfa Kilo 43. Azul 4235, complete final do procedimento, chame torre agora, 1-1-8, decimal 95. 1985, thank you, good evening, bye-bye. Sorry, tower now, 1-1-8, decimal 95, Azul 4235. Sem problema, amigão, 1985, boa noite. Sky 6224, disse, mantenha 2000 autorizado, final do procedimento, ILS. 6225, ILS autorizado, Sky 6224, reportar a estabilidade. Salvador Tower, good evening, Azul 4235, LS, runway 10. Azul 4235, QNH 1018, checking in the gear, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 09 knots. Dial 1 box, clear to land, runway 10, Azul 4235. Contando de Salvador, boa noite, TM3305, informação, opa. TM3305, boa noite. qualquer identificação, ou ir direto no rumo de Duna para altitude 3000, altitude 90, ajuste 908, aguarde o procedimento LS-X2. 3, já direto para Duna, ajuste 908, campo de gás, para 3 da Duna. Two, 4235 on the ground, 37 turning right via Foxtrot, ground 121.21. Ground 121.21. Ground on the ground is 4235, approved taxi via Alpha, Juliet, Juliet, 09. Alpha, Juliet, 09. Ajuste no 08, aguarde procedimento LS-X-Ray, isso tem outro no 0. Pisado, bom, no 82. Comandou Mike X-Ray India, partilhado na remota 13, frequência livre. Boa noite. Boa noite, Mike X-Ray India. Agora, um minuto, copia informação alfa número 2, ok? Na 6224, complete LS, chame torre 118.95. Tá. O Xané 6224, reporte vai estar travado, ajuste no 018. 018 será reportado. Guarulhos 360, decolada 10, com primeira curva direita na saída da Euleda Mótica. Proviso 10, primeira via, posta volta e conforme. Próximo 5455, controle em 120.8. Ocean na 6313, cotejamento correto, reporta pronto, vou pushback e acionamento. Mantendo 2000, ajuste permanece 1018, reposta brisando o localizador. 6224, vento 130 graus 09 nós, pista livre, pouso autorizado, pistão no zero. Após pelo dono para o final do procedimento, desse mantém a 3000 e desconsidera as restrições na posição pelo. Sincroescuta 4 no solo 4, 4, direita, Fox, solo 1, 2, 1, decimal 1. Boa noite, táxi via Alfa, Juliette para o gate 03. 03, vai na Alfa, o boa noite, Azul 4980, câmbio. Azul 4980, boa noite, informação Alfa em curso ao lado, mas não se toca. Onde saída? Prepara a saída, Fulca, a transição caiu, ok? To copy. Confirming the estimate of block time, American Lines 230. America American Airlines 230 round. 230, we have a push time at 5 minutes past the hour. Confirm the hours, please. Zero, 0005. 0105, American 230. Okay, stand by 1 minute, please. Noite Rio, temporada 72, com informação alfa, autorizado pelo centro, até nível 1970. 972, excelente estação, voo direto no rumo de Trilo, descendo até 4000, ajuste 9098, aguarde procedimento ILS X-Ray. 4000 na proa de Trilo, aguardo o X-Ray, temporada 72. Dona 33, sim, Duna autorizado o final do procedimento. Cliente Então, 3305, complete final do procedimento, chame torre 1895. 1895, tá? 3305, boa noite. Boa. 1888, mantém 2000, autorizado final do procedimento. Final 2000, tá autorizado o procedimento, boa noite, 2. Então, 3305, boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 150 graus, 06 nós, ajuste de altímetro 10 no 8. Teve pouso no 0, ajuste 10 no 8, tanto 3, 3, 0, 5. Rio 5972, visto mantém 3.000, desconsidere as restrições na posição Pilo. 3.000, certo, obrigado. 3, 04, Chivec, atrás. Oxana 6313, autorizado, Chivec, reporte táxi. Chivec, reporte táxi. Azul 4980, é o som. Precisa azul 4980 para buscar posicionamento no UNO. Copia. Confia. Azul 4980, autorizado Recife 350, da cola da 10 com a primeira curva à esquerda na saída Pouca, transição Caju. Após o Luno 7, a primeira aeroveia que intercepta após conforme. Transponder 5460, controle em 120, decimal 8. Negativo é o número 2 no setor, azul 4980, protegimento correto, aguarda para o pushback acionamento. 2.000 autorizado, esse aí, o 5972. Salvador, muito boa noite, o voo 1888, estabilizado. Sol 3304, solo ao 54, chame o solo agora em 121, decima 1. 211-3605, boa noite. Voo 1888, tráfego avistado, ajuste de altímetro no 0, no 8, autorizado pouso pistão no 0, vento 140 graus, 079. Dima, você está livre, pouso na 10, voo 1888. Só confirme, já baixar travado, voo 1888. Afirmativo, baixar travado. Sente o pouso autorizado, pistão no 0. Está livre, pouso na 10, voo 1888. American Line 230, clear to Miami, flight level 340, take off 4910, after flight takeoff, left turn, Momo, departure, GBT, transition, Golf, Echo, Bravo, India, Tango, transition, Upper Zulu 20 is first away, after according to the flight plane routes. Squawk is 4, correction is 5-4, 7-2, and Salvador approach frequency 120.8. Clock is 5472. Clock is 5472. Confirm after the Momo departure is Golf Echo Bravo India Tango. Inform, Golf Echo Bravo India Tango transition, okay? Thank you very much. America 230, read back correct, report ready for push and start. What are you back for? Fala, Canamia 313 para o tanque, 184 a bordo, alterna galeão com 6 horas. 184? 084, 084, com o Canamia 313. Sente, Oceanamia 313, taxi avião Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, altímetro 1098, bom voo. 1098, taxi avião Índia, da ponto de espera, torre 118, decimal 95, com o Canamia 313. 3895 na escuta do solo. Afirma azul 4980 após a passagem do Airbus da Avianca Retaguarda, inicia o feedback e reposta táxi. Salvador, 8, voo no 723. Aqui é a administração, disse que mantém 4000, ajuste no 098, aguarde o procedimento PLS X-Ray. Para a pista no 0, voo no 723. Zero correction is normal departure after Nining transition. November Echo, November in Jamaica, okay? Okay, normal departure, Nining and Pacific. Thank you very much. Voo 1888, taxi via Alfa Juliette, deu a remota 13 no bate principal. Alfa Juliette, tem remota 13, voo 1888. Voo no 170, acione identificação, desça e mantenha 5000, ajuste no 018, aguarde procedimento ILS X-Ray para pista no 0. 5000, 911, go ahead. Pode ser, desde que mantenha a velocidade até mais próximo. Tem condições? Mantemos, podemos voar dura. Mas tem condições de manter a velocidade até mais próximo? Mantemos. O 970 tem condições de manter velocidade de alta até mais próximo? Tira mais tempo. Mantém a speed até mais próximo. Pode voar a duna? Agora sim, depois de conversarmos, vou direto à duna. Então agora direto à duna, vou no 970. Localizador Rio 5972. Rio 5972, complete LS, chame torre 118-195. Chana 6313, decolou agora, decolado ao 01, controle transfere em 120-8. Controlando 208, Xané 6313, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Xané 6313, decolado do perfil da Dael Leida Mótima. Xané 6313, contato, de uma TNV 360, na saída da Dael. Gente, na saída da Dael, autoridade da presente de Mótima, o Xané 6313. Principalmente vou direto o Leda, o Xané 6313. Está presente boa lenda, grato, Xané 6313. O 970 disse que mantenha 2000. 2022, boa 970. Tem 87 a bordo, 3 horas e 40, está na Fortaleza. Só copiando a gente Fortaleza, confirma as outras informações de táxi, o azul 4980, por gentileza. 3 horas e 30, 87 a bordo, Fortaleza. Taxi CV Índia, ponto de espera, torre 118, desse 95 altimetro, 1018, bom voo. Fernando Cifonete. to Mike 091, ready to copy. Here to Lima Echo, Serra Alpha, flight level 410. Takeoff runway 10, after for takeoff, left turn, Uka departure, Caju transition. His first airway is Upper Zulu 17, after a call due to the flight plane route. Squawk is 5461 and Salvador approach frequency 120.8. And I want to read back correct, you report right for push and start. Desalvo um tráfego na pista. Rádio 4980, mantenha o ponto espera na pista na zero. And the squawk is 5461. Controle Xanem 6313, é possível a coordenada presente em Guarmos Mótiva, estamos um pouquinho atrasados. Agradeço, se for possível, achando a minha 3 ou 3. Pela segunda vez Recife, pois não fui atendido na primeira. Vamos ver agora se tudo mudou na configuração do tráfego. Grato pela coordenação, minha 3 ou 3. Runway 17. No one confirmed to ground. And to ground, take off runway 10 or 17. Okay, confirm the April on the stake. Okay. Xanem 313 autorizado agora direto Mótiva. Na presente voa Mótiva, muito obrigado Xanem 313. E 091, stand by 1 minute more to start up, ok? Considere as restrições no pelo. 1-2-1-1. Azul 4980, decolagem autorizada, pistão a zero, vento 140 graus, 07 nós. Ali decola azul 4980, vamos lá. Azul 5972, taxi via Alfa, Juliette, correção Alfa, Kilo 43, correção 06. Alfa, Kilo 43, correção 06, aproveita. Centro 90, decolado ao 07, controle transfere 120, decimal 8. 120, 8, 4, 9, 8, 0. Salvador Azul 4980, decolado. 4980, contrato na decolagem, se mantém nível 350, suba via, sai da boca. 35 via 4980. Informe the flight plane route Isso. Eu vejo Lua 7 after Recife, after Upper Bravo 623, after Fernando de Noronha, after Upper November 857, and after Utra, Uniforme Tango Romeo Alpha November. After that is the necessary to change your flight level. And in your flight plane, the flight level is 450. And the center Recife informed the flight level is incorrect to the route. And necessary the flight level is 250. You will have conditions the flight in the flight level 250 after ultra position. Agora se eu prefiro o gol 970. Informe the is it not possible because the Bruno, because the airway after Ultra, the flight level maximum flight level is 250, okay? Understand? Okay, you are have conditions the flight after Ultra and flight level 250 or not? 0901, confirm your ready to start. 0901, clear to start, to text call Salvador. Power frequency 118.95, KN8108, good travel.